então pra dar início acende o balão. Hoje é Mandela dentro da favela, então pra dar início acende o balão. Vai sarra, tcheca, vai sarra, sarra, mozão. Vai sarra, sarra, xereca, atrás do Megatron. Vai sarra, sarra, tcheca, vai sarra, sarra, mozão. Vai sarra, sarra, xereca, atrás do Megatron. É ele, ele mesmo, ele quem? Hoje é Mandela dentro da favela, então pra dar início acende o balão. Hoje é Mandela dentro da favela, então pra dar início acende o balão. Vai sarra, tcheca, vai sarra, sarra, mozão. Vai sarra, sarra, xereca, atrás do Megatron. Vai sarra, sarra, tcheca, vai sarra, sarra, mozão. Vai sarra, sarra, xereca, atrás do Megatron.